Eu não merecia estar aqui. Não tenho nenhuma condições para estar aqui. No meio de tantos pregadores, tantos ensinadores, doutores, foi a bondade que me envolveu. Escute, porque vai haver um arrebatamento de sentidos e de muita glória daqui a alguns minutos. Você crê? Prepare-se. Esse que vos fala, aos 13 anos de idade, por aceitar Jesus como Salvador, por confessar a fé numa cidade pequena do norte e nordeste do país, por nome de Maraial, meu pai, um homem rico, um homem farto, na época, minha mãe me deixou, eu tinha 6 anos de idade. Perdi um campeonato de artes marciais. Meu sonho era ser um jogador profissional de futebol. Eu queria imigrar no time Esporte Clube do Recife, que foi o time que o pastor Gilvan defendeu uma época. Hoje defende a bandeira da fé, Jesus. Cheguei em casa porque eu tinha aceitei Jesus. Na noite que eu aceitei, Jesus me batizou com o Espírito Santo na mesma noite. Quando os jovens viram na frente da igreja, porque meu pai não admitia chegar na frente da igreja, não era justo, ele não gostava de crente. Meu pai queria ver um diabo, não queria ver um crente. Chamava crente de bode, de louco, de doido. Os irmãos iam fazer culto na frente de casa, ele pegava uma espingarda calibre 12, colocava sal nos cartuchos e atirava. Bum! Tinha crente, pegava a caixinha de som, a corneta saia correndo. Teve um dia que ele foi fazer isso, um irmão por nome de Manassés. Deu uma olhada, estendeu a mão para ele e disse: o senhor é dono da sua casa, da rua e da cidade. É Jesus. Quando eu cheguei em casa, que eu disse: sou crente, ele olhou para mim e disse: não, você está sorrindo, você ganhou o campeonato. Eu disse: não ganhei, não. Não, você não está enganando seu pai. Eu disse: não estou enganando, não. E por que você está sorrindo? É que eu sou crente agora. Eu passei na frente da igreja, me colocar dentro da igreja, porque quando o irmão estava pregando, Mateus 11:28, um diácono na igreja, que ele começou a pregar, eu vi, literalmente, não preciso inventar, um homem de branco, uma asa do lado, eu vi a metade do ser com a asa do lado, que balançava. Quando eu dobrei o joelho na frente do altar, chorando, ele olhou para mim e disse: moço, Jesus vai te batizar. Dois jovens estavam do meu lado e eu perguntei: quem é esse homem com a asa grande? Eles olharam e disseram: não tem nenhuma asa aqui. O pregador disse: eu estou descansando nas asas do Onipotente agora. Você crê em milagre? Recebe o batismo. Rajei em língua. Cheguei em casa igual uma coiotinha ainda alegre, me controlando. Meu pai disse: você é crente? Sou. Tem certeza disso? Da igreja dos bodes, quer. Isso amadureceu. Disse: você tem 30 dias para decidir. Ou decide, ou vai embora. Eu jamais imaginei que eu seria expulso da minha casa. Mas pastor Giovanni nordestino, como eu sou, sabe muito bem. O cabra do Agreste, quando pensa em tomar uma decisão, ele não volta atrás. Cheguei em casa, depois de um culto de jovem, minha madrasta olhou para mim, falou para ele: vai deixar ele crente dentro de casa, ele era espírita. Se for para ele ficar dentro de casa, pegue a roupa dele que ele tem e jogue para fora. Você vai ser crente? Eu disse: vou, pai. Vai ficar na igreja? Eu dou tudo que você quiser, se você disser que não fica na igreja. Eu disse: eu vou. Eu não quero deixar Jesus. Ele me batizou com o Espírito Santo. Mas aí foi tarde. Pegue a roupa dele, o que ele tem, e jogue para fora. Você vai ser crente? Eu disse, vou, pai. Vai ficar na igreja? Eu dou tudo que você quiser. Se você disser que não fica na igreja, eu disse, eu vou. Eu não quero deixar Jesus. Ele me batizou com o Espírito Santo. Mas aí foi tarde. Pegou o que eu tinha, colocou dentro de uma mochila, foi na porta, jogou na rua e disse, se for para você ser crente, sai fora de casa. Não pode! Peguei minha mochila, coloquei nas costas. Fui até o centro da cidade. Tinha um rapaz que fazia carga de transporte de mercado para cidade do interior. Eu disse, está indo para onde? Para os interiores. Disse, me leva. Quando chegou em Maceió, eu abandonei ele. Fui terminar na Bahia. Fiquei 6 meses na Bahia. Procurei a igreja não me deu a mão. Porque tem igreja que vive só de fachada. Procurei uma noite para dormir, a igreja não deixou entrar. Procurei pão para comer, ninguém me dava. Meu cabelo cresceu, você sabe que meu cabelo não é tão bom. E quando cresceu, ficou black powder desse tamanho. Minhas unhas cresceram. Peguei uma carona para um caminhoneiro e disse, ó, minha irmã mora em São Paulo, eu ajudo você a descarregar a carga, mas eu quero que você me deixe lá. Ele disse, eu te levo. Chegou no centro de São Paulo, no viaduto do Armênia, ele desceu eu e disse, precisa carregar a carga. Vejo que você é um solitário. O centro de São Paulo é isso aí. Você está procurando a sua irmã, eu disse, estou. Vá atrás. Lá você pergunta. Cheguei no centro de São Paulo, viaduto do Chá, Praça da Sé. Eu pensei que São Paulo era isso aqui. Uma cidade que na época tinha 14 milhões de habitantes. Não achava minha irmã. Fui me digar. Pede pão aqui, pede pão ali, come pão cá. Comecei a sentir a solidão de família. Porque filho sem mãe realmente sofre muito. Quem é que não quer ter uma mãe? Fui levado para a Febem 2 vezes, fugi. Na época de Paulo Maluf, fugi. Porque eu nunca fiz mal a ninguém, nunca usei droga, nunca fumei maconha. Nunca coloquei um cigarro na minha boca, nunca coloquei uma bebida alcoólica na minha boca. Eu ia pedir comida nos restaurantes. Quando sobrava às 3 horas da tarde, ele me dava. Quando não sobrava, eu tinha que passar um dia inteiro sem comer. Ou ir no latão de lixo para arrancar do lixo e comer o que tinha no lixo. Eu não tenho vergonha de dizer para o senhor que eu comi casca de banana. Eu não tenho vergonha de dizer para a senhora que eu comi pedaço de sanduíche mascado e azedo. Naquela época eu queria ter pelo menos um ovo na minha boca, não tinha. Eu queria ter um pedaço de doce, eu não tinha. Tudo tem um preço, pastor. Ninguém chega na vida por acaso. Se eu estou aqui hoje, porque eu paguei um preço caro. Eu sempre digo para Deus, Deus, se tu quer abater alguém, deixa ele passar fome. Sabe, pastor Takayama, a fome dói, a fome machuca. Ah, tá, obrigado. A fome deixa a gente humilde. A fome tira o orgulho. A fome deixa a gente lá na lona. Eu não achei minha irmã durante 3 anos. Sabe o restaurante, a entrada da Praça da Sé, quem conhece aqui, os cantores, todo mundo conhece ali, né? Ali, Conto Fazenda, aquele barzinho que até hoje está lá. Eu conheço muito bem como que é. Eu sempre pedia comida ali, era ali que eu pedia. Teve um belo dia que eu pedi comida para o irmão, que o irmão trabalha lá, sempre me dava comida. Só o irmão, me dava comida. Esse irmão pegou folga, entrou outro irmão para cobrir a folga dele, era 3h40. Cheguei para ele e disse, moço, me dá um pouco de comida. Ele olhou para mim, porque todo mundo imagina que é mendigo, é ladrão. Todo mundo acha que quem está na rua é bandido, é matador, é marginal, e não é. É alguém que está esperando você estender a mão para ser recuperado. Só isso. É só isso que ele quer. Aquele rapaz olhou para mim e disse: você é um ladrão. Eu disse: eu não sou ladrão. Por que todo mundo me chama de ladrão? Disse: eu não tenho mãe, não tenho pai. Eu sou crente. Eu tenho um Novo Testamento cinza, mostrei para ele. Disse: olha aqui. Ele disse: todo mundo carrega a Bíblia, até o diabo é crente. Disse: eu também sou crente. Fica aí que eu vou dar comida. Não se assuste com o que eu vou dizer. Eu passei por isso e não tenho vergonha de falar. Para onde eu estou hoje, eu não tenho um pingo de vergonha de falar. Ele trouxe o marmitex, daqueles de alumínio brilhoso, colocou o resto de comida, encheu o pé! Escarrou na minha comida. Você tem do bom e do melhor. Seu pai compra um bife que tem um pedacinho de gordura, você joga. Sua mãe coloca um pedaço de carne que tem gordura, você vira as costas para ela. Por quê? Eu queria ter um pedaço de pão e não tinha. Ei, mocinha, ei, jovem, agradeça a Deus pelo pai que você tem, pela mãe que você tem, pela família que você tem, porque tem comida do bom e do melhor em cima da mesa. Eu chorava, eu gemia e dizia: Deus, será que eu vou morrer nesta vida? Será que eu vou morrer nesta vida, Deus? Eu olhei para aquele rapaz e disse: você escarrou na minha comida, por quê, moço? Eu estou com fome. Ele disse: ladrão como você tem que comer assim. Como eu estava com 2 dias de fome, eu tirei o que ele fez, levantei para cima e disse: Deus, eu te dou graças. Se é isso que tu tem para mim, eu te dou graças. Foi isso. Eu chorava e dizia: eu nasci para sofrer. Minha mãe morreu. Meu pai me abandonou. Nasci para sofrer. Jesus fez eu ganhar um colega na sarjeta por nome de Adriano. Nós orávamos de madrugada, gemia de madrugada, cantava de madrugada. Eu não neguei a fé. Ferido, machucado, quebrado, mas não neguei a fé. Uma vez que você experimenta a dose do sangue do Cordeiro, você vicia. Não consegue largar a fé. Só quem crê, levante a mão e dê glória ao nome do Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga para ele: irmão, custe o que custar, sofra, mas não se entregue, Deus está te vendo. Uma noite de frio, dando geada em São Paulo, o Adriano me abraçou e disse: eu vou morrer. Eu disse: nós não vamos morrer. Ele disse: eu vou, estou tremendo, eu vou morrer. Tem a turma da lá de Brasília, daquele programa que passa na Bandeirante de madrugada, eu não quero falar o nome, eles têm um instituto de ajudar crianças carentes. Eles passam de madrugada na avenida e jogam cobertores, roupas, param rápido, saem com medo de ser assaltado. Mas quando você é mendigo novo, os do pedaço, os mais velhos, pastor Júlio, que já viveu a vida lá no, da pesada, sabe como que é? Os bandidos mais velhos não deixam o mais novo viver. Eles pegam o que a gente tem. E sabe o que era que eles davam para nós, para não morrer de frio? Papelão e jornal. Eu queria ter seu cobertor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você é grato a Deus por tudo? Você está feliz de estar aqui nos Gideões esse ano? Quando foi de madrugada, eu, Adriano, te agarrou tremendo. Não sei se você quer acreditar, mas eu estou falando o que aconteceu. Receba isso como experiência. Para depois dizer, Adeildo apareceu do vento, nos Gideões. Eu fui moído, fui quebrado, fui sofrido. Se você perguntar para cada pregador desse, tem uma história. Já viu quando o pastor Marco diz assim, pega um lenço para chorar e conta a história. Oh, como a gente chora. Pastor Carvalho, ano passado, fez eu chorar aqui. Cheguei aqui sem mala. Hoje tem até bagageiro grande. Amém? Quando nós pensávamos que ia morrer, o Adriano disse, Deildo, Deildo! Disse, pois não, foi! Disse, tem um ferro de fogo do meu lado! Disse, está queimando, estou pegando fogo. Acabou o frio, não deu mais frio. Foi aonde eu descobri na Bíblia que lá em Israel, em 16 graus abaixo de zero, a coluna de fogo se aproximava para ninguém morrer. Não vai morrer! Bata no peito e diga, eu não vou morrer. Diga, Deus vai cumprir todas as promessas na minha vida. Levanta as duas mãos, abre a boca e dá glória ao nome do Cordeiro. Creia! Não morri! Eu tinha ganhado uma fita e era o único pregador na época que eu conheci. Foi esse aqui. Fique de pé, por favor, meu pastor. O senhor tinha pregado no Recife em 1986, quando uma surda, muda e cega enxergou. À tarde, o senhor pregou, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Muito obrigado. Nós tínhamos... Hoje é Discman, é o Alckman, né? Escutava a mensagem dele quando eu podia. Chorava. Falava língua, me alimentava. Teve um dia andando de manhã, vi cartaz dele para tudo que é lado no centro de São Paulo. Cartaz e mais cartaz. Pastor Ide Castro Takayama pregando no Belenzinho. Cartaz e mais cartaz. Permita eu dizer essas palavras na minha simplicidade. Aí eu regalei meus olhos e disse, ih, Adriano, eu quero conhecer esse japonês, ó. É o da fita, que pregou lá na minha cidade, no Recife. Abalou tudo. Nossa, eu quero conhecer ele. Domingo à tarde, 4 horas. Chego na rua Conselheiro Cortegipe, Belém. Belém, onde é minha casa. Rua lotada, todo mundo para ver o pastor Takayama, congresso de jovens. Quando eu fui entrar, 2 porteiros, que é porteiro lá até hoje, deu um tapa no meu peito e disse, aqui você não entra, você é ladrão. Eu disse, eu não sou. Deus está falando aqui agora. Está sentindo a presença dele? Deputado Gilberto Nascimento, meu amigo, meu companheiro, amigo do meu pastor. Foi assim. Não deixaram eu entrar. Eu disse, deixa, eu conheci ele lá perto, eu queria pegar na mão dele. Não, você vem roubar a igreja. Eu disse, eu não sou ladrão, todo mundo me chama de ladrão. Deixa eu ver o japonês, disse, você não entra. Pegou pela camisa, jogou lá fora, disse, se quer ver, vê pelo telão, assista ele pregar aqui fora. Baixei minha cabeça, coloquei minha cabeça entre o joelho e comecei a chorar. Passou 20 minutos, desceu uma moça, uma senhora e um menino de 12 anos, de um monstro. E ele disse, mamãe, mamãe, tem um mendigo na frente da igreja. Ela empinou o nariz e disse, não chega perto dele para não se contaminar. É assim que algumas crentes é da igreja. Tu és pó, tu és cinza, teu corpo vai para a terra. Você é comigo de mim. Só somos alguma coisa porque Jesus está na nossa vida. Se tu crer, levante a mão e dá glória ao nome do Senhor. Quando aquela senhora entrou, eu desabei em lágrimas. Aquele menino correu, veio, pôs a mão na minha cabeça e disse, moço, não chora. Jesus vai te fazer um pregador do Evangelho. Escute que eu vou encerrar. Segure aí para me terminar, por favor. O bonito é agora. Quando foi pela manhã, fui humilhado para casa, para a rua, chorei muito. Eu e o Adriano orando, de manhãzinha. Deus me usou para ele pela primeira vez em profecia. Meu ser, enviarei a tua. Deus usou minha boca, eu nem sabia o que era profecia. Deus me usou para ele pela primeira vez em profecia. Meu ser, enviarei a tua. Deus usou minha boca, eu nem sabia o que era profecia. Tu há de sair daqui, falando para ele. E depois tirarei o próximo. Era ele. Quando foi de manhã, no dia seguinte, parou o Monza, desceu a Andréia, a mãe e o pai, eu e o Adriano enrolado de jornal, ela veio, tirou o jornal dele, tirou o meu e disse, não, nesse aqui não. Olhou para ele, olhou para a mãe e fez assim. Mãe, é esse o moço que eu vou casar com ele. Se você crê em milagre, abre a boca e dá glória ao nome do Cordeiro. Peguei minha esposa, peguei minha filha. Fui lá para o Nordeste fazer surpresa. Depois de quase 10 anos. Já tinha perdoado meu pai, já não tinha mais rancor. Cheguei na porta da casa. Desci do táxi. A mesma casinha. Bati na janela. A porta abriu com a janela. Minha madrasta estava na mesa conversando com ele. Segundo meus irmãos, disse que todo dia... Quando ele almoçava, ele falava na mesa quando meus irmãos reuniam. Matei o meu filho mais novo. Acabei com a vida do meu filho mais novo. Ah! E ele pedia oração na igreja e chorava e dizia, ah, quem dera, se antes de eu morrer, ele aparecesse para me perdoar. Cadê meu filho? Quando a porta abriu, que eu pisei, minha madrasta gritou, Lorival, Lorival! Você não acredita que entrou dentro de casa. Só deu tempo ele levantar e olhar e desmaiar. Corri, fui aos pés dele, levantei, ele acordou, assustado, desmaiou. Foi aquele sacrifício, meus irmãos, minhas irmãs reuniu todo mundo e vieram gritando na rua. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa. Tu tem promessa, jovem. Tu tem promessa, meu obreiro. Tu tem promessa, cantor. Tu tem promessa, pregador. Tu tem promessa. Ah, pois adore o nome de Deus. Adore o nome de Jesus. A tua vitória está chegando agora. Agora, agora, agora, agora. Já, já, já. Sentou, bebeu água, respirou e disse, eu não acredito, você está vivo. Eu disse, estou vivo, meu pai. Quem é essa moça? Eu disse, a minha esposa. Quem é essa criança? Ele disse, a sua neta. Caiu de joelho e disse, me perdoa, meu filho. Eu disse, não, levante-se. Eu não era crente, meu filho. Mas agora seu papai é um crente salvo. Salvo, salvo, salvo. Peguei minha carta de recomendação, saí fazendo visita na igreja. Quando foi à noite, sentadinho, o pastor disse, o irmão Adeildo de São Paulo, de Campinas, vai pregar. Todos meus irmãos, minha família, é igual a história de José, tudo junto. Nenhum deles era batizado com o Espírito Santo. Me lembro que eu preguei, reino falido, Acabe e Jezabel. Acabei de pregar. Ah, quem não era batizado da minha casa. Foi uma sapecada de fogo. Hoje estou pregando no maior congresso de missões do mundo. Gideões missionários da última hora. Levanto a bandeira da fé. Digo para Satanás, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem línguas estranhas, recebe o livramento. Vai ter uma notícia de...